Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Doze horas e 52 minutos aqui na Pássaro da LFM, na sua rádio, na grande audiência de toda a nossa região. Estou recebendo aqui agora um dos maiores comunicadores da região, com um programa já há bastante tempo lá na TV Sul, programa Prosa e Talento, e mais do que um dos grandes apresentadores da região, um dos maiores, se não o maior humorista da região, grande Sulino Romero. Tudo bem, Sulino? Seja muito bem-vindo ao programa Expresso, depois de longos oito, quase 10 anos, né, Sulino? Tudo bem? É isso aí, doutor Ricardo. Boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu programa aí, que é líder em audiência. Obrigado. Já faz 10 anos e eu fui um dos primeiros. Foi um dos primeiros. Aqui, os primeiros entrevistados no programa. Então, sinal que eu dei sorte, né? Muita sorte. Muita sorte. Que hoje, você está falando de humor, humorista, eu queria dar... pessoal, às vezes, não sabe disso, mas hoje eu estou sendo considerado um dos humoristas internacionalmente desconhecido. Como é que começou esse negócio de humor aí na tua vida? Dona Cláudio, começou, foi em 74, 75, eu fiz primeiro, foi aqueles drama, o drama, no circo. Então tinha aquele ladrão, uma peça que foi feita na época, foi o Ladrão de Galinha, com a dupla Canário e Passarinho. Eu participei com eles. E ali eu vi, o negócio parece que é bom. Em Guaxupé mesmo? Foi em Guaxupé, nós começamos a fazer na época Guaxupé, Mococa e Alterosa. Nem conhecia essa cidade, ela tinha aqui uns 17 anos. E eu participei com eles. E dali foi o negócio, acho que eu vou fazer isso aí. Então, aí que o drama tinha o cara que te falava o ponto pra você, você não decorava texto, nada. É, isso que eu tô imaginando agora, porque o circo chegou na cidade, não dá tempo de ensaiar, né? Não, já tinha peça sempre, aí quando eu fiz com eles lá em Guaxupé, eles gostaram, falaram, então vamos fazer, véio, vamos em Mococa e parece que é Alterosa. É Alterosa, né? E aí, só que o ponto, às vezes o cara que fala o ponto, fala mais alto que você lá no... O pessoal que está assistindo escuta primeiro do que a gente. Que o cara que está no palco. No palco. Eu falei, não, eu vou fazer, mas eu quero decorar texto primeiro. Aí eu parti pro teatro, vim em Guaranés, aí já foi, isso que aconteceu foi em 75, mais ou menos, 76. Eu vim em Guarani, depois a minha rádio patroa daqui de Guaranésia, pra Dona Cida. Até vou mandar um abraço pra Dona Cida. Pra começo de conversa. Hoje ele tá na rádio. Tô na rádio. Então aí nós casei com ela e vinha pra cá, pra Guaranésia, que é do lado do Centro Cultural. Sempre tava ali com o saudoso Fernando Romanelli. E o Fernando me fez uma proposta pra mim. E... 92, para participar de uma peça, chamava Guerra Mais ou Menos Santa. E eu peguei, Fernando, e é o que eu gostar de fazer, mas só que nunca tive oportunidade, ele me deu essa oportunidade, e eu peguei e fiz essa peça, Guerra Mais ou Menos Santa, onde eu fazia três personagens, eu era para fazer um personagem só, ele achou, não, você vai fazer mais esse na mesma peça, então eu fiz três personagens. E eu achei, e eu comecei a fazer. Mas isso em 92. Foi em 92. Aí a partir de 92 que surgiu o Caipira. No carnaval, nos carnavais a gente saía já de Caipira, que as coisas, fantasiado de Caipira. E depois é que tirei, depois que eu fui pro teatro, tirei um personagem e comecei a trabalhar um personagem só. De 94 até 96. Aí depois aí. Aí montou o show mesmo. O show tá rompendo, deixa que vá, que a gente fazia só o Caipira. Depois ficou hoje, a gente faz quatro personagens. Que antigamente, hoje eu falo stand-up, mas na época eu já fazia o stand-up. Porque o stand-up. Sem ter esse nome, né? Sem ter esse nome, né? Nem apelido tinha. Então a gente foi fazendo esse personagem, trabalhando. Mas o Caipira veio do Mazzaropi? É grande inspiração ou não? É grande inspiração, porque todos os humoristas que cai fazer o Caipira, o retrato inspira no Mazzaropi, porque não tem por onde, ele é aquele... Ele é o que melhor retratou, né, o Caipira, né? Eu acho que, não sei se a gente gosta, tinha outro também, o como é que chama, esqueci o nome dele agora, é fã dele, o Ian Moraes. O Nil Moraes também era muito bom, muito bom, caipira. E é engraçado, né, Sulino? Até alguns dias atrás estava assistindo uma entrevista do Mazzaroppi, acho que foi a última entrevista que ele deu para. Na época Camargo. E a gente fala assim: ah, antigamente o humor era muito inocente. O Mazzaroppi não tinha nada de inocente, que ele dá cada sacada ali naquela. Não, mas naquela então, aí que tá. Antigamente, o humor, você jogava, era tudo duplo sentido. É. Você jogava pra plateia e eles. Que é o humor mais sadio, porque eu acho que é o seguinte: você já chegar e falar uma palavra, eu acho que não perde a graça. Então, você jogar pra pessoa que tá assistindo capturar na hora, o efeito da piada é melhor. É melhor. Hoje, então, o humor tá pior que antigamente? Porque hoje o humor que a gente vê desses novos humoristas, o cara fala palavrão. O engraçado desse humor tá no palavrão, me parece. É, porque eu acho que é um humor moderno, né? É um humor moderno, porque eu ainda sou naquela de fazer a piada com no duplo sentido. A pessoa pegar a piada no ar, assim, né? Porque se você chegar e já falar a piada, praticamente você tá matando a piada, mas é válido também, cada um tem o seu estilo de trabalhar, né? Cada um tem o seu estilo de trabalhar. E hoje em dia, com esse humor novo, esse stand-up que você já fazia lá atrás, o pessoal utiliza muito desse recurso aí, que é palavrão atrás de palavrão, né? Por que será que tá acontecendo isso? É porque tá mais difícil fazer a pessoa pensar pra dar risada? Talvez seja isso. Não, mas o humor, a piada. Eu conto uma piada pra você, você vai contar pra outro, cada um vai contar no estilo. Né? Aquele que lapidar ela melhor, vai sair melhor com ela. Né? Então a piada, você me conta a piada, a gente tenta trabalhar ela mais, sem falar, às vezes, jogando mais pro lado pra pessoa pensar. Pode prestar atenção, que a piada, que você pensa ela, a hora que você mata a piada, ela se torna mais engraçada do que é. Mas é sempre isso daí. E no stand-up não tem muito isso daí, não, né? O cara já vai contando a história e é mais aberto. Sabe, no meu show fala, mas tem piada. É piadas pesadas. É, só fala, porque como, geralmente quem vai assistir o show vai esperando que vai acontecer esse tipo de piadas assim. Tem muitos que gostam de piadas assim, mais abertas, outros duplo sentido. Uma coisa que mais me chama a atenção desses novos humoristas, o Sulino Romeiro, essa questão que a gente prega muito hoje, a sociedade, não podemos fazer bullying nas escolas, não pode ter bullying, tal, tal, tal. E aí no show dos humoristas, desses mais novos, os caras deitam o pau nos gordinhos, nos magrinhos. Não é bullying também, é isso? Porque hoje você pode ver que no humor ele vai falar sempre ou dele, ou do primo dele. Ou dele até beleza. Ou dele, ou do primo dele, do tio dele, que não vai falar o gordo no geral, ele fala sempre da família. Entendeu? A gente conhece a família dele, tudo bem. Tem muito humorista hoje que pega esse sucesso. O cara pega um da plateia ali arrebenta com o cara na plateia. Mas deixa eu falar pra você. Não sei se é combinado. É isso que eu ia te falar pra você. É combinado. Geralmente é. É, porque geralmente é muita combinado. Sacanagem com a plateia, né? Não, a gente sempre fazia brincadeira no show, e o nosso companheiro aqui, que foi empresário, trabalhou junto há muito tempo, mandava até um abraço para o Ismael, da Esbra Show. A gente brincava, quer dizer, ninguém sabia que ele sentado ali, eu brincava com ele. Tá? No palco brincando com ele ali, quer dizer, ninguém sabia disso. Mas no humor hoje, 80% são mais ou menos combinados. Esse tipo de brincadeira entre eles. Que fase. É. Vamos lá então, vamos voltar um pouquinho no tempo. 92. 92, você entrou na peça de teatro, fez três personagens lá na peça do Fernando Romanelli. Peça ficou em cartaz um certo tempo, né? Acho que deve ter andado aí em algumas cidades da região. Andamos mesmo. E aí depois o Sulino resolve, então, partir para uma carreira solo. Então. Carreira solo, é isso. Foi carreira solo. E aí? Ué, não, viajei muito no Triângulo Mineiro. Eu, quando o Ismael estava trabalhando, fazendo show com a gente, aí, tem esse brachão ainda, né? Tem esse brachão. E viajando para todo lado, fazia shows, às vezes de sexta, sábado e domingo. Às vezes sexta, sábado, do sábado e domingo. Nós viajamos. Mas você mesmo escreveu o show, Sulino? A gente faz o texto, inclusive eu e a dona Cinda fazemos o texto, trocavamos ideia, vamos colocar isso, nós sempre trabalhamos junto assim nesse sistema aí. Fazia um jeito, o André, na época, meu menino tinha lá os seus 16 anos, e eu passava o texto, falava, não, vamos trocar isso, onde está isso, vamos colocar isso. E saímos direto, e sempre trabalhando. Porque o humor você tem que estar preparado. Eu fiz pra mim foi uma escola muito grande, você fazia show em circo. Cheguei várias vezes pra fazer show em circo, em dois circos. que nós consegui lotar os donos do circo. Eu tava, na época eu tinha, fazia comerciais pro pessoal na região, na IPTV e na Alterosa, né? Tinha sempre comercial meu rodando, fazendo comercial. E isso era um espelho para mim. Então, toda cidade que você ia, você lotava. Lotava. É. Circo, infelizmente. Hoje modificou muito no circo, né? Quantas vezes nós fomos no circo de casa cheia? Aqui, vizinho nosso, aqui em Arceburgo, mas fechou no circo lá, o circo lotou, o dono do circo falou: nossa, me surpreendeu, olha o circo aqui, como é que tá? Outras cidades que a gente fomos também, na nossa região. Graças também à Passo da Ilha, que a gente sempre vem fazendo esse trabalho. Faz tempo já que a gente é parceiro, né? Nós somos parceiros com o Marcinho Maiboy, com o Jota, e a gente tava sempre fazendo essa parceria. Sulina, aí você começou então a fazer lá o caipira? E aí depois, num determinado momento... Aí entrou uma viúva Margarida. A viúva Margarida. Foi quando? Que momento? Não, isso já foi em 96. Logo no começo. Logo no começo. Depois trabalhou uns tempos com o Batoré, né? Fizemos vários shows e o Batoré junto aí na região. E fomos trabalhando aí, rodando o Brasil. Bom, aí eu tinha o Antônio Carlos, que não era piada isolada, que é o tipo de piada que eu tô te falando, porque o pessoal vai no show e quer escutar as piadas isoladas, que elas são mais picantes. Que é mais picante, então, porque eu tô dizendo que é o humor mais aberto, mais palavrão, essas coisas assim. E depois vinha a viúva contando a história dela, que conta a história dela, fala da vida de todo mundo. Ela fala tanto que no dia que ela não tem nada de quem falar, ela vai na igreja confessar para falar mal dela mesma. essa fala da vida de todo mundo e dela. Aí depois veio o caipira, que o caipira vai contar aquelas histórias dele, que é a parte do stand-up, tanto da viúva quanto o caipira, que conta, é o stand-up contando a vida dele na roça, que ele vem pra cidade, o que ele passa. Qual foi o grande show, Suleno, desse período aí que você fez? Mais deu gente, mais lotou. Então, foi... O que mais te marcou? Não, o que mais deu gente foi Uberaba. Uberaba. Fiz um show no clube. Que eu fiz um. Tinha mais ou menos 7.500 pessoas. 7.000 pessoas? É. Porque nós fomos fazer. Foi uma troca de presidente, eu não lembro. Lá, e eu tive lá nesse clube, fica na beira do Rio Grande lá. Hoje foi, e depois teve um também em Santa Juliana também, festa do peão também, foi muito bom. Aqui Santa atrás. Juliana aqui em Minas? Não, é região do Triângulo Mineiro lá também. Pra lá de Uberlândia, foi festa de peão também que eu estive lá. Mas aí é que eu queria dizer pra você: esse tipo de show, festa de peão aberto, pro humor não é muito bom. É. Não é bom. Eu prefiro fazer com uns 500 pessoas no teatro, tem que fazer para 7 mil, 8 mil pessoas, porque desfoca um pouco a piada, a pessoa não presta atenção, quando quer prestar atenção, já atrapalhou o outro. Então não, você vai no teatro fechado, a pessoa chega, senta, e agora o teatro sempre a gente faz aí, na média, 400, 500 pessoas aí, sempre fazendo junto. Você tá falando lá no Triângulo Mineiro, mas como é que foi essa chegada lá no Triângulo Mineiro? Como é que o humorista aqui do sudoeste de Minas Gerais vai fazer sucesso lá no Triângulo Mineiro? Então, acontece, a gente uma vez fez a inauguração de um posto de gasolina, e os caminhoneiros estavam lá, e o cara falou: vou levar você pra lá, e ali você já fechou uma cidade, outra cidade vai te pegando, vai fazendo, você vai fabricando pra lá. Nós já fizemos Patos de Minas, Santa Juliana, Uberaba, então... Até chegar no programa Prosa e Talento. O Prosa e Talento foi uma parceria nossa. Na época, foi eu mais o Ivan Mancini e o Felipe, nós fizemos foi em 2000, ano de 2000 daí. E vamos fazer um programa na TV, né? Que era na TV Record, Minas Gerais. Aí eu, o Ivan e o Felipe sentamos. Esse nome, Prosa e Talento, é o nosso companheiro, o Ivan. Cada um pôs um nome lá, qual que é seu nome no programa. E o Ivan falou: vamos pro Prosa e Talento. Eu tô achando legal. E começou o Prosa e Talento. Então, até que foi na época que eu daí pra TV Sul. Começou: Ivan, aquele pode usar aquele. É teu. Entendeu? O Ivan é gente fina demais. Mandar um abração pra ele aí. Tá ouvindo a gente com certeza. Eu gosto demais. E ele tem um talento pra televisão. O Ivan, eu tava conversando com o Binho. O Ivan era pra ser o bônus da Globo. e o Binho também é gente boa demais. Nossa, né? Melhor quando ele erra a data de aniversário dos outros, né? Mandar um abraço para eles aí, que também tudo que a gente conseguiu hoje é graças a ele. E tá, deixar o pessoal que acompanha sempre o Sulino Romero, que a partir de quarta-feira eu começo a gravar a novela da Globo, a novela das 6. É a novela das 6. É graças a vocês aqui da rádio que deu todo apoio para mim. Porque eu, na época, não tinha o videocassete, agora vocês me arrumaram. Então, a partir de quarta-feira eu começo a gravar o. Mas eu, antes de ir pra televisão, E antes de eu ir para a televisão, o pessoal falou, o que mudou na minha vida? Né? O que mudou na minha vida? Tudo, você vai para o rádio, mudou uma coisa na vida. Eu fui para a televisão, já me perguntaram várias vezes o que mudou na minha vida. Antes de eu ir para a televisão, eu era feio, chato, enjoado e desconhecido. Depois que eu fui para a televisão, eu não fiquei mais desconhecido. O resto é a mesma coisa. Ô, Sulino, mas até você... Então, dessa questão de shows, até você chegar na televisão, primeiro na TV Record... foi rápido, né? Porque de 92, 2000 e quando? 2000 e que você começou? Já em 96, 91, nessa trajetória, foi 95, 96, eu entrei na IPTV gravando comercial, né? Entrei, foi através... Já começou a fazer, eu me lembro dos gravando comerciais. Eu tinha pra trás, eu tava contando, pra televisão, eu tenho 46 comerciais gravados, porque para televisão a nível regional, eu gravei um comercial a nível nacional, certo. Mas o resto foi tudo regional. Mas e para TV local, fiz vários. Tá vendo? Muita cidade eu gravei comercial para eles ali. Pra rodar TV local. Deu 46. Entre nacional, e estadual e regional, né? Mas quando você entra, você passa a ter um programa, aí diminui a questão dos shows, porque aí programa toma muito tempo. Toma tempo. Diminuiu sim. Aí diminuiu. Porque a gente é cansativo pra gente. Tá? Então, um programa, você faz programa, tem que programar tudo certinho, tudo. Fazer tudo certinho. Tá certo, o programa é gravado. Mas você não vai chegar lá só com a cara e a coragem. É. Você tem que ter uma coisa em mãos, né? É só chegar, ligar a câmera e vamos fazer o programa. Preparo tudo anterior. E o meu programa é Prosa e Talento. Ali você já vai surgindo, mas você tem que ter um esboço. Ótimo anotar essa palavra, esboço. Do programa. Vamos fazer intervalo comercial pra gente anotar essas palavras. Pode ser? Vamos lá. Intervalinho comercial, a gente volta daqui a pouquinho. Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ. Na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça. Essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Muito bem, o programa Expresso aqui na Pássaro da NFM. Eu já estou recebendo aqui com muita alegria meu amigo Sulino Romeiro, humorista e apresentador do programa Prosa e Talento. A gente veio contando a história do Sulino lá de 1976, né? Nas primeiras... 76, 72, né? 76. Quando o Sulino começou a participar do circo, né? Fazendo aí os... Como é que chamava antigamente? Não era teatro mesmo, drama, né? Drama, né? Eram os famosos dramas, né? Que as duplas sertanejas levavam pro circo. Levava, né? E o Sulino começou lá. Lotava. Tinha outra coisa. O divertimento era pouco na época, né? Hoje tem muito, né? E todas as duplas faziam, né? Todos eram assim. Chitãozinho e Chororó tinha o seu drama, né? O Milionário Chitãozinho e Chororó, eu não lembro se tinha, mas eu sei. Zé Fortuna e Pitangueira. Mas o próprio Chitãozinho, eu vi uma entrevista deles, eles contaram que tinha um certo drama. Não lembro de Sulino, qual música, Marroeiro, né? Nossa, a maioria muito, ali, né? Tinha. E aí veio lá do circo, aí o Sulino começou a se apresentar em teatro aqui em Guaranésia, né? Tá com o Fernando Romanelli. Aí surgiu o show do Sulino Romero, Tá Rompendo Esquivar. Tá Rompendo Esquivar. Quanto tempo já tem esse show Tá Rompendo Esquivar? Desde 95. Desde 95. 95 tem o show Tá Rompendo Esquivar. Porque justamente por isso, o show chama porque Tá Rompendo Esquivar. Começamos com uma brincadeira. Tem outro, eu tinha um programa na emissora, na qual também você fazia parte. Na Nova também, Guaranésia. Na Nova Guaranésia. Tem bastante tempo. Isso, acho que uns 4 anos trabalhando. Tem uma curiosidade, né, Sulino? Primeiro vez que eu acho que aqui na região alguém ouviu o Geraldinho foi graças ao Sulino. Foi eu que trouxe mesmo. Foi o Sulino. Era do Goiás. Ainda numa fita cassete. O pessoal deve estar falando, o que esses dois estão fazendo? Existiu um tal de fita cassete antigamente. Isso, o pessoal não sabe. Eu trouxe, foi na fita cassete e colocava, era... Sonoplasta. Eu ia falar cinegrafista. Você foi sonoplasta, o Dimas Viana também mandou um abraço pra ele. O Dimas, primeira vez que ele ouviu isso, eu tava fazendo o programa, ele chorava de rir. Mas ria. E era muito engraçado mesmo, né? Trouxe ele na época. E bom, aí voltando lá na sua pergunta. E eu tive o privilégio, o prazer de participar de uma festa e quem estava apresentando foi o Nabi Miguel. Ele já foi, já estava, eu estava vindo do Triângulo Mineiro num show e passando aí por aqui, já estava combinado, a festa era ali, onde você é? Ali, como é que chama aquele bairro que você mora ali por ali? No centro, na igrejinha de Nossa Senhora. Isso, ali. Nossa Senhora Aparecida. Foi ali, estava eu, o Jota Matoso, também mandou um abraço para ele. E fiz uma apresentação para ele lá. Bom, aí começou a abrir o leque para show. E como é que eu vou pôr o nome no show? Aí peguei e pensei, igual que Geraldinho. Tá rompendo, deixa aqui. Vai, começou na brincadeira, começou a romper, foi rompendo aluiu o serviço, né? E foi rompendo, e hoje o show já não tá rompendo, deixa aqui vai. Mas hoje já não faz muito show, senhor. Até por causa do programa. É, não, bem menos. A gente faz viagem, mas hoje a gente faz mais pra empresa, né? As empresas sempre, né? Final de ano, aniversário de empresa. Tem lá. O pessoal chama. É, tem. Hoje eles fazem, tem umas reuniões que eles fazem com os colaboradores, então. Eles fazem uma. Esqueci como que é feito lá. Depois tem uma quebra de gelo, que é com uma parte de humor. E aí, né? E é muito melhor também, né? É porque as festas fechadas. A gente viaja muito, viaja demais. Então, teve uma época que nós saímos daqui, fizemos show em Alfenas, Alfenas, Varginha e Lavras. Então, foi quinta, sexta, sábado, lá terminando em Lavras e vim terminar em domingo em Nova Resende. Então foi quatro shows puxados, cansativo. Então, é bom que a gente, já época a Rádio Patrulha, mas os meninos viajavam com a gente, né? Então, uma ficava na bilheteria, a Cida ficava na portaria e o André ficava no camarim comigo trocando de roupa. E o Ismael com a gente ali. Então, mas aí surge o programa Prosa e Talento, então, primeiro na TV Record, aí o programa vem pra TV Sul. Vem pra TV Sul. TV Sul já faz o quê? Mais de 10 anos. Vamos fazer 12 anos. 12 agora. Anos. É, 12 anos. Quase aniversário junto com a TV, né? A TV ficou uns 4 meses, uns 5 meses, não me lembro. E depois eles me procuraram. E estamos lá até hoje. Semanalmente, Subir? Semanalmente. A gente gravamos todas as terça-feiras, às 7h30, e passa na sexta-feira. Tem ideia de quantos já passaram lá no programa? Convidados? Muitos convidados. Toda semana é um convidado diferente. Não, lá são três convidados. Três convidados. Mas eu sempre falo, é três divertimentos. Três divertimentos, sempre faz também uma entrevista com pessoas que têm, fazem alguma coisa diferente. Às vezes veterinário, médico, sempre tem isso aí. Eu fico imaginando, pra mim aqui, talvez seja um pouco mais fácil, porque é o Antônio Cláudio entrevistando uma pessoa. Pra você já é diferente, é um humorista. Então, o humorista, além de fazer a pergunta, tem que fazer a graça também. É mais, acaba sendo mais complicado. É, porque eu graças a Deus, no meio dos humoristas, eles sempre brincam comigo. Quando eu estive no show do Tom, eu tenho, graças a Deus, eu tenho a facilidade de fazer piada. Na hora. Tem uma entrevista minha que eu falo com o Alessandro Scatenda, depois nós estávamos conversando sobre. E Deus me deu esse dom. Eu fazendo conversando com você aqui, eu faço piadas na hora, a gente pode fazer muitas piadas em brincadeira. E no Prosa e Talento, não é diferente. Então eu faço uma entrevista, o cara dá uma deixa, então você aproveita aquela deixa e faz uma piadinha em cima. Entendeu? Então isso ajuda demais. Outro tipo de programa, muita gente vai lá no meu programa, programa diferente, gostoso demais, tanto para participar, para assistir. E eu agradeço Guaxupé, Guaranese, toda a região que dá todo apoio para Sulino Romero. Eu sempre digo, o sucesso que eu faço lá fora são o apoio que eu tenho aqui. Olha o sucesso que eu tenho aqui, Guaxupé, Guaranese e a nossa região. Mas qual que é a entrevista mais difícil de fazer? Ou a que mais difícil que você já fez até hoje? Não. Tem alguma assim? Sem citar, não? Não, mas tem agora, tá? Agora é recente agora, que eu entrevistei agora quarta-feira o Robertinho, que tem lá em Campinas, ele tem tipo um hospital, tudo beneficente. Tá? Então, até ele é meu primo, na verdade, ele é meu primo, só que ele, assim, que ele é completamente diferente. Sim. Ele falou assim, pelo amor de Deus, não faz piada agora que eu estiver te entrevistando, não. Então eu tive que segurar, porque ele pediu. Né? Então a gente vai fazer uma entrevista. Depois no final ele conta piada. Soltou tanto que ele conta piada. Saca para me deixar para ele contar. Então tá indo no ar o programa hoje, que que essa entrevista que eu faço com ele, um trabalho maravilhoso que ele faz lá. Então, faz tempo que eu queria levar no programa. Então, eu tive a oportunidade dele ir agora e pediu para mim não fazer piada. Ele é da TV Século XXI. Então, é uma coisa mais séria. Mas já fiz muitas entrevistas difíceis também de a gente fazer, porque justamente você falou, é a área do humor, você tem que fazer pergunta séria para coisa séria. Aí quando dá aquela quebrada de gelo, você consegue. Tem que contar uma piadinha. É, pra dar aquela quebrada de gelo. É, mas nesse tempo todo aí já passou muita gente bacana ali no programa, muito, né? Muito. Artistas. Eu, como todos que passam meu programa, eu acho bacana. Claro, mas tô dizendo assim, artistas de renome, já, mais conhecidos. Sem dúvida. Teve vários. É, teve lá com nós, teve agora recente, a Bruna Viola teve lá comigo. A Beth Guzzo teve no programa, teve outras duplas também, assim, de renome que já passaram por ali. E outros que a gente está vendo crescendo, já está subindo aí. É, a gente fica satisfeito com isso, claro. Porque eu fui um degrau na vida deles. É. Né? Eu passo por todos, a gente é um degrau na vida dos grandes artistas. É, humoristas tiveram por lá com a gente, entendeu? Dimas Viana, tá pedindo aqui pra você. Antônio Cláudio, lembra aí da. Não vou lembrar de linguiça nenhuma, não, Dimas. Da linguiça do caipira no bar do Nilton, que tinha até pedaço de tábua. Eu não sei de nada disso. É, não, mas. Nossa, ele tem. A memória é boa. Esse arrancou pica-pau do toco. Esse me esqueceu da linguiça. Me esqueceu da linguiça. É, nós fomos um dia lá no... Não me lembro como foi lá que o Milton, o irmão dele, tinha um bar que fazia linguiça. Aí o Dimas, no de manhã, falou, trouxe um pedaço de linguiça para nós lá e falou, fala lá pra linguiça do Milton. Falou, vaza aí na braquiária. Aí falou, não, faz uma chamadinha. Aí a linguiça dele, que fabricava na época, a linguiça dele é caipira mesmo, puro caipira. Eu falei, a linguiça lá do Milton, ela é tão caipira que você acha até tábua do chiqueiro. Um abraço pra Dimas Viana aí, a memória é boa. Nós em brincadeira lá, falando que eu queria que falasse que a linguiça era caipira mesmo ali. E era uma linguiça muito boa, espetacular. Pedaço delícia, de madeira mesmo. Eu quero se vocês tiverem lembrar aí que eu ainda continuo comendo linguiça aí, só fritar um pedaço aí, né? Ô, Antônio Cláudio, aqui é a Poliana, boa tarde aí pro Sulino. É, pede pra ele mandar um abraço pro meu pai, o Jorge. O Jorge é fã dele. Ô, abração pro Jorge aí, ó. Nossa, muito obrigado aí pela audiência aí. É, Antônio Cláudio, estou com a sintonia travada aqui em Passos. Mande um abraço pro Sulino Romero, é o melhor humorista do Brasil. Opa, obrigado. É muito engraçado, espero um dia, se Deus quiser, poder ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Sou fã dele, que você continue sempre com esse bom humor, que sempre contagia, levando sempre o nome de Gospé para todo o Brasil e do sul de Minas também. Excelente sabadão, grande abraço para você e para toda a equipe. É o meu amigo Jonathan. Abração, Jonathan. Porque eu sempre falo, mas mil vezes você fazer o pessoal rir do que chorar, né? Porque chorar o governo já fala, né? Você falou agora há pouco aí de passagem aí do programa que você participou lá da Alessandra Scatena, lá em Poços de Caldas. Faz já um tempo. É, não, né? Foi uma entrevista que eu fui no programa dela. Quase não. Não, o programa tinha, nós tava 4 anos, tinha 6 anos. 6 anos. É, já faz 6 anos. Ela fazia esse programa lá na TV Poços de Caldas. Mas além do programa, você também já falou que você já participou também do Tom, né? Tom Cavalcante. O programa do Tom. Foi o grande momento, assim, seu a nível nacional, porque era um programa em rede nacional. É internacional, né? Porque Lá foi internacional. Né? Então, o que eu estou dizendo é que eu fui um humorista internacionalmente desconhecido. Não foi tanto, né? Agora eu fui naquele lá, agora. Mas no programa do Tom, a gente participou. Era um concurso, lá, né? Era um concurso. E depois terminou a apresentação. Ele já me convidou para me fazer outras. Com eles, eu tive lá, acho que por volta de 2 ou 3 vezes, participando com eles lá. E, para mim, é uma vitrine, né? Você tá na TV, é uma vitrine. Só que tem questão, um contrato que tá durante tantos meses, você não pode participar de outros. Tá, mas beleza. Mas para fazer show, não tem problema, que é um espetáculo. Foi uma escola, um aprendizado muito grande para mim. Porque você encontrou com muitos humoristas espetaculares, tudo no nível, assim, a gente, nenhum conhecido, né? Depois que foi classificando, foi subindo. Então, e para mim foi uma surpresa muito grande, que eu achei que o Tom nem ia lembrar mais de mim. Tem um pessoal estava viajando, e no voo, no avião, falaram que era de Guaxupé, e porque até vai a Ana Maria, que mexe com com turismo. Ah. E estava sentado com ela no avião, ele perguntou para ela de onde que ela era, ela falou, sou de Guaxupé. Ele ficou assim, Guaxupé, Guaxupé, Guaxupé. O Tom Cavalcante falando com ela. Falou, Guaxupé, a terra de Sulino Romero. Aí lembrou de mim, sabia. Aí mandou um abraço para mim. Depois de uns 2 ou 3 anos que eu tive com ele. Ele lembrou. Ele me chamava de macho velho. Ô, macho velho, tá brincando. E mandou um abraço. A primeira coisa que ela fez, chegou em Guaxupé, mandou um abraço. Porque, você não sabe de quem ligou para mim. Você não sabe de quem tá trazendo um abraço. Mas nem imaginava, né? Não, Tom Cavalcante, tive com ele. Para mim foi muito gratificante saber que o nível que ele tá, no, tá, e lembrar da gente, quer dizer que eu deixei alguma coisa, né? Claro. Pra ele lembrar da gente, assim. Hoje é o maior humorista do Brasil, Tom Cavalcante? Ele tem 1,60 m. É o grande nome do humor hoje? Não, ele é um excelente depois humorista. Do Chico Anísio, não, né? Não, o Chico ele é um excelente humorista, mas ele imita, né? Mas da parte imitador. De imitador. Quem né? é o grande hoje, na sua opinião? O melhor de todos? Ah, hoje tem muitos, né? Tem muitos. Cada um no seu estilo, né? Hoje, por causa de stand-up, você mistura um pouquinho, cada um tem um texto muito bom, outro tem um texto melhor, outro vai mais da interpretação, mas são vários. Esse humor que é feito na praça é nossa de agora, você gosta? É bom. Tem. Eu tô dizendo, é um humor moderno. É, né? Bem diferente, né? É, porque hoje. Você pega o Paulinho Gogó de agora, da escolinha do professor Raimundo, é outro personagem. Não tem nada. É porque o humor hoje. Eu tiro o chapéu para aqueles que estão na TV. Depois vou te contar um caso, porque da pessoa tá na TV e não tá na TV. Bom, ele tá na TV. Hoje a internet, o meio de comunicação é muito grande. 80% que assiste o humor, que tá vendo a televisão ali, que as pessoas não tem por onde, tem que tirar da internet. Vai contar na internet. Aí que tá o lado do humorista, saber interpretar a piada. Isso que é importante. E ele sabe fazer. Todos eles ali sabem tirar e interpretar. Espetacular. Bom, voltando à parte de estar na televisão e não estar na televisão. Eu tive o prazer, o privilégio de fazer show com o Batoré. O Batoré é excelente humorista. Tá. Nós ia fazer show junto. Então terminava, aquele pessoal, mas tá louco, o show teu, nossa, o Batoré, tá na TV, porque. Então, porque ele tá na TV, a exigência é maior. Você tá entendendo? Sim. Então, quer dizer, faz um tipo de um show de humor, outro vai fazer um tipo de humor, mas só que a pessoa tá na. Porque tá na TV, quem vai assistir. O cara quer cobra rir mais. Do começo ao final do show cobra do Batoré. Mais, é. Agora, com o Sulino Romero, que não é tão conhecido, a pessoa vai mais tranquilona. Mas é. Não é isso? Então, é assim. A exigência não é tanto, mas a pessoa tá na TV, é cobrada e tem que apresentar, tem que mostrar. Né? Tem que mostrar. Então, o fato da pessoa estar na TV e não tá no humor. A TV você leva mais gente na TV, no show, né? Com certeza. E é mais exigido. Programa Prosa e Talento vai lá em qual horário na TV Sul? Que hora que você pode assistir? Eu posso assistir na hora que você falar, meu amigo. Vai na sexta-feira às 17h30, no sábado depois das 12 horas e edição extraordinária no meio da semana. Sulino, queria te agradecer muito, viu? Presença aqui no Expresso, me honrando. Que não demore mais 9 anos para você voltar, viu? Sulino Cláudio, eu que agradeço o convite, parabenizar o seu programa, isso daí já é sucesso garantido. Já da primeira vez que eu já estive aqui, há 10 anos atrás, eu te disse isso, e a gente está sempre, a gente está na região aqui, estou ouvindo você. Parabéns mesmo pro seu programa, que Deus abençoe você, te ilumine, sucesso sempre. E continua nessa jornada. É como você sempre diz, nessa rádio, nesse horário, não é o melhor programa que tem, é o seu. E mandar um abraço pro nosso companheiro do rádio aqui também, que é o Marcinho. Amanhã você tá aí com o Sulino. É, o Jota tá sempre aí. Amanhã tá o Sulino aí com o Jota e segunda-feira com o Marcinho, logo de dia. Madrugada. Agora mudou o horário, né? Diferença horária. Valeu, Sulino. Grande abraço. Outro pra você, sucesso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.